Aí, tem mil coisas acontecendo pelo mundo. E você, o que tá fazendo? Vendo sua vida passar ou passando por ela? Eu não. Nós vamos mudar. Erros excessivos destroem a nação. Um homem destrutivo constrói a ambição. Não vamos deixar, não vamos deixar. Não vamos ficar parados vivendo a ilusão. Vendo de braços cruzados a autodestruição. Nós vamos mudar, nós vamos mudar. Humanos urbanos insanos, pois proclamamos, reclamamos, porém não pensamos na hora de agir. Aniquilamos paz, abandonamos ideais, agimos como animais e buscamos conseguir só fins materiais. Não conosco queira mais, existem bem mais importantes pra se atingir. O amor de verdade, saúde, felicidade, espiritualidade, um caminho pra se seguir. Enquanto cê tá em casa curtindo o som no home, tem gente passando fome, tido indigente sem nome. Por aí, no concreto da cidade, passa por dificuldade, enfrenta a adversidade, mas existe resistir, sabe que existe a esperança. No olhar da criança que é imaginação alcança até onde se pode ir. Pra muitos é cotidiano, pra outros é desumano. Mas se tiver me escutando, eu te faço refletir. Erros excessivos destroem a nação. Um homem destrutivo constrói a ambição. Não vamos deixar, não vamos deixar. Vamos ficar parados vivendo a ilusão. Vendo de braços cruzados a autodestruição. Nós vamos mudar, nós vamos mudar. Hoje penso quanto é tenso, achar uma solução. Dispenso lenço, estendo o meu nível de visão. Entra a polícia, o ladrão, o lucro é corrupção. A alma ou cifrão, tire sua conclusão. Hoje a dengue é manchete, virou página de jornais. Da fome ninguém fala, qual das duas mata mais? Viva a guerra, morte a paz, traz o ódio na veia. Se não te matam com impostos, fazem isso na cadeia. Cuidar da vida alheia, é normal de se ver. Hilário como votar, quem é que vai roubar você? Deu por você entender, como o mundo pede trégua. Seu cemitério guarda a corpo, a santa casa é que entrega. A desilusão veio pra destruir os meus. A fé no amanhã melhor formou vários ateus. Mas pelos meus, eu cumpro o papel de MC. Porque eu não vou morrer tentando, eu vivo pra conseguir, falou? Erros excessivos destroem a nação. Um homem destrutivo constrói a ambição. Não vamos deixar, não vamos deixar. Vamos ficar parados vivendo a ilusão. Vendo de braços cruzados a autodestruição. Nós vamos mudar, nós vamos mudar. Nós vamos mudar, pra constar, pra mostrar como é, recriar, transformar, demonstrar e por fé, que não é, pra temer, pra render, sem saber, é poder, é querer, o melhor pra você, um dia, um mês, um ano, uma vida, um plano, sem erro, sem engano, na ativa, sem perder, na inspiração, sem cegar, na ambição, sem parar, na ilusão, pra vencer, na união, com parente, com amigos, sem tremer, do inimigo, vem comigo, vem com nós, pra tá fora, do perigo, sem perder, o objetivo, é viver, é tá vivo, é sonhar, ser possível, e o resultado, ser visível, morou, entendeu, sentiu, a emoção, ou moscou, se perdeu, ficou na frustração. Tá firmão? Eu tô. Vem comigo? Eu vou. Até o fim? Demorou. A rua é nóis. Acabou.